ao surgir a alvorada de um novo amanhecer. Ao surgir o novo dia lá na pátria celestial, já liberto dos temores pela graça do Senhor, eu verei a meus amados, eu verei a meus amados e a Jesus meu Salvador. E no meu país glorioso, onde reina eterno amor, em um coro de milhares, eu também irei cantar, já sem lágrimas nos olhos, sem tristezas e sem dor. Cantarei com meus amados, cantarei sim com os salvos, a canção do Redentor. Este mundo passageiro, onde reina a maldade, onde há tanta vingança, as misérias não têm fim, os encantos e prazeres sim terão que terminar. Quando vier a alvorada, nesse dia glorioso em que Cristo voltará, e no meu país glorioso, onde reina eterno amor, em um coro de milhares, eu também irei cantar, já sem lágrimas nos olhos, sem tristezas e sem dor. Cantarei com meus amados, cantarei sim com os salvos, a canção do Redentor.